Podemos definir a mentira como um conjunto de afirmações falsas ditas por alguém que sabe ou suspeita de tal falsidade. E na maioria das vezes, espera que os seus ouvintes acreditem nas afirmações. Falsas afirmações, quando não se sabe tal falsidade e ou se acredita que seja verdade, não são consideradas mentiras, mas sim erros. O ato de contar uma mentira é mentir, e quem mente é considerado mentiroso. Porém, o conceito de mentira expande-se muito mais para além desta definição, visto que todas as pessoas poderão ser consideradas mentirosas. Visto que o ato de mentir é feito inconscientemente ou conscientemente realizado por todos os indivíduos nas mais variadas circunstâncias. A mentira pode ser uma hipérbole do conceito omitir, ou seja, o exagero da omissão. Há mentiras e mentiras. Há graus da mentira e diferentes situações que servem para julgar uma pessoa mentirosa. Aos nossos pais, como por exemplo omitir o facto de não ter estudado porque esteve a ver televisão, enquanto o pai ou a mãe o disseram para estudar. Neste caso, o grau de mentira é inocente e serve para a autoproteção de quem mente. Visto que se sabe que deveria ter estudado quando não o fez e sabe em primeira mão que irá ter consequências devido ao seu desleixo. Tal como existem estas mentiras inocentes, haverá, consequentemente, as mentiras que são extremamente conotativas ao indivíduo. Mentiras como a infidelidade do marido e esposa, a mentira judicial, a mentira política, a mentira dos valores ético-morais, entre muitas outras. Nestes casos, o ato de mentir reflete o terrível erro perante o mentiroso e não só poderá ter o problema de ordem judicial, como também o sentimento do erro psicológico, o remorso. E esta mentira não abordará só o termo familiar, como no caso do exemplo do jovem que não estudou, mas irá abranger um grande círculo de pessoas que fazem parte da sua mentira, demonstrando assim o grau do seu erro, definindo geralmente o caráter do mentiroso. A mentira é um termo universal, não deve ser levado como um pecado, como uma falta de escrúpulos ou como uma definição de qualquer cidadão. A mentira, tal como todas as coisas, tem a sua parte negativa e a sua parte positiva. É um instrumento de persuasão e de autodefesa básica. Logicamente, deverá ser avaliada perante as situações em que se encontra. Este conceito não é nada mais, nada menos, do que uma parte natural da vida do homem, quer seja por autodefesa, quer seja por defesa dos outros. Toda a gente mente e toda a gente erra. Cabe-nos a nós saber quem mente e saber se queremos ser mentidos, como todas as coisas que nos rodeiam. Mentir faz parte do dia-a-dia de qualquer indivíduo. lidar com frustrações é inerente à experiência humana. E por mais que as pessoas desejem outra realidade, a mentira é necessária para que o equilíbrio da vida social continue a existir. Imagina um mundo onde não há mentira. Como seria a sua vida se as pessoas fossem sempre 100% sinceras consigo? Penso que não seria nada agradável, pois em algumas situações sentimos bem com a mentira e quando tomamos conhecimento da realidade não a aceitamos. O ser humano mente em média 3 vezes por cada 10 minutos de conversa. Já um psicopata faz da mentira o seu passatempo preferido. Apesar de ser natural mentir, seria útil se soubéssemos quando o nosso cônjuge está a mentir. Além disso, a capacidade de detectar mentiras pode ser muito útil para um grande negociador e empresário, que precisa ter a confiança necessária para os seus negócios futuros, sem correr o risco de ser enganado. Mas infelizmente não há especificamente um gesto ou palavra que pronuncie a mentira. Caso contrário, gostaria de detectar tal ação para sabermos as verdadeiras intenções das pessoas. Porém, existem contextos e dentro deles, uma vez que haja seres humanos, haverá emoções e expressões humanas envolvendo. São elas, as emoções humanas, que nos vão informar o que a pessoa está a sentir no momento de uma conversa ou negociação séria. Tenha sempre em mente que não se trata de uma ciência exata. Na verdade, dependendo do contexto, a confiabilidade pode chegar a 80% de precisão. Por isso, procure ter a mente aberta em qualquer situação, pois o ser humano surpreende-nos a cada momento e apresenta-se acima de qualquer teoria científica. Os atos humanos são muitas vezes inexplicáveis. E a mentira é certamente uma arma de defesa na vida de qualquer pessoa, que traz, porém, consequências, boas ou más, que nos servem de lição na maioria das vezes. No fundo, é passar por experiências e situações menos boas que a vida nos mete à frente, nos faz aprender e adquirir mais noções de realidade. Como disse Thomas Carlyle, a vida é uma sucessão de lições que precisam de ser vividas para serem entendidas. Outra frase deste escritor que se relaciona com este tema: a natureza não admite mentiras. É de notar que cada vez que mentimos, consciente ou inconscientemente, sofremos sempre consequências dessa mentira e acabamos por nos aperceber disso. Sabemos que a honestidade é a base de qualquer relacionamento humano, mas muitas vezes, mais do que gostaríamos, as pessoas deixam de ser honestas connosco e passam a mentir descaradamente. É uma questão preocupante, que nasce da falta de sabedoria da geração anterior em relação às suas origens e naturezas e a forma como a torna vulgar aos olhos dos seus descendentes. Vamos então discutir quais são as situações em que um jovem recorre à mentira. As crianças mentem por causa de um medo relativo à reação dos pais ou amigos com a verdade. Quase todas as pessoas já recorreram à mentira para evitar um castigo ou uma consequência desagradável. Isto é, interiorizado como um recurso válido desde a nossa infância. As crianças mentem por causa de medo, um receio instintivo de represálias, julgamentos, castigos ou até mesmo agressividade por parte dos seus educadores ou amigos. Desde pequenos que desenvolvem a sua capacidade de reconhecer quais são as situações em que estão sujeitas a estas consequências e começam a evitá-las, formando um sistema de defesa cuja ferramenta principal é a mentira. A culpa deste ciclo pode ser atribuída aos pais. Recorrem à violência ou à opressão como reação aos erros de crianças ou adolescentes que ainda não desenvolveram responsabilidade ou maturidade através das suas próprias experiências. É importante ensiná-las acerca da honestidade, do negociamento e do diálogo como resposta para os nossos próprios erros. E para isto é preciso que os adultos tenham uma atitude condescendente e não abandonem ou desprezem os demais pelos erros que cada um toma. É preciso entender antes de julgar e fazer as crianças sentir apoio incondicional. As crianças mentem porque se tornou um hábito para elas. Outra causa para a mentira é, de forma simples e abreviada, introduzir a mentira na vida dos jovens como algo vulgar e normal. É fácil resolver alguns problemas omitindo partes da realidade, em vez de enfrentar esses problemas de frente. A partir do momento em que um rapaz reconhece a mentira como útil e justificado, não vê qualquer tipo de contradição moral ao aproveitar-se disso. Torna-se um padrão de comportamento, um hábito introduzido no dia-a-dia. Porquê? As crianças observam a mentira na rotina dos adultos e começam a interpretá-la à sua própria maneira, a reconhecê-la como vulgar e insensível. É importante ensinar e elogiar a honestidade logo desde o início, ou este hábito ganha raízes e transforma-se em algo problemático. Transforma-se numa mudança gradual de mentalidade e na aceitação de algo que é moralmente condenável. Use da mentira para se sentir importante. A falta de autoestima e falta de maturidade culminam numa carência psicológica. Essa carência entristece. E como uma maneira de ultrapassar essa tristeza, os adolescentes mentem para fazer de si mesmos mais do que aquilo que realmente são, para se sentirem importantes e aceitos. Um exemplo do que falo é exagerar quando falamos dos nossos feitos e capacidades. Os jovens habituam-se desde cedo a usufruir da mentira para aumentar o seu ego e a sua fama. Porquê? Esta tendência para a mentira costuma extinguir-se à medida que o jovem começa a reconhecer as suas reais qualidades e a ganhar confiança e maturidade. Mas não acham que toda a situação podia ser evitada se os pais fortalecessem essa autoestima e prestassem atenção à rotina do seu educando para elogiar as suas capacidades e investir nelas? Ensiná-los desde logo a aceitar os seus próprios erros, a aprender com eles e a reconhecer-lhes tanto valor como aos seus feitos académicos ou sociais. Todos devemos apostar naquilo que temos de bom e aceitar e admitir aquilo que nos torna humanos. Ninguém é perfeito. Como disse Leon Tolstoy, quando as pessoas falam de forma muito elaborada e sofisticada, ou querem contar uma mentira, ou querem admirar a si mesmos. Ninguém deve acreditar em tais pessoas. A fala boa é sempre clara, inteligente e compreendida por todos. Uso da mentira para ganho pessoal. Esse tipo de mentira é o mais condenável. As suas raízes fazem parte da manipulação e só têm o objetivo de benefício próprio. Demonstra egoísmo e falta de consideração pelo bem-estar do próximo. Logo, provém de falta de estrutura ética e moral por parte de quem mente. Como reagir e provocar uma mudança nestas atitudes? As mentiras que possuem uma natureza manipuladora e as que procuram prejudicar outras pessoas devem ser castigadas. Se essas mentiras envolvem atividades ilegais, como posse de droga, agressividade, roubos, etc., o julgamento legal apropriado deve ser atribuído. Pensem antes de agir. A honestidade é recompensada com liberdade. E só nos sentiremos concretizados se aceitarmos quem realmente somos e não nos aproveitarmos do mal dos outros para criar o nosso bem. A mentira, por norma, é reconhecida como um meio para atingir determinados fins. Mas como é óbvio, entra em contradição com uma determinada postura ética. Dependendo do fim pretendido, podemos considerar essa mentira como condenável ou não, se o objetivo não for prejudicar outrem. Como disse Carlos Bacelli, a verdade que fere é pior do que a mentira que consola. String sitting on a rainbow, got the string around my finger. What a world, what a life, I'm in love. I got a song that I sing, I can make the rain go anytime I move my finger. Lucky me, can't you see I'm in love? Life is a beautiful thing, as long as I hold the string. I'd be a silly so-and-so if I should ever let it go. I got the world on a string, sitting on a rainbow. Got the string around my finger. What a world, what a life, I'm in love. Life is a beautiful thing, as long as I hold the string. I'd be a silly so-and-so if I should ever let it go. I got the world on a string, sitting on a rainbow. Got the string around my finger. What a world. Ser considerada uma condição psicológica, um comportamento social que se transforma gradualmente num vício. As vítimas desta condição acabam por se perder nas realidades que engendram à sua volta, perdem a noção de que é ou não real, o que acaba por dificultar as relações humanas. Mas quero referir que isto se trata de um ato inconsciente que consiste em elaborar falsas realidades. Não acontece propositadamente e é até difícil para uma pessoa reconhecer quando sofre deste impulso. A doença relacionada com a mentira é caracterizada pelo seu portador elaborar falsas verdades que vão servir de estrutura para o que estiver em falta na sua vida. Podem, desta forma, ignorar as suas dificuldades e problemas, aquilo que os torna suscetíveis ou desequilibrados, ou até mesmo a própria doença. Mas também o fazem com o intuito de esconder as suas fragilidades e dilemas pessoais. Uma menina com o espelho bate pode vir a dizer a todos que a sua relação com o pai é genuína e positiva. É comum quando não se contentam com a realidade em que vivem e sofrem constantemente com esta. Esta condição é uma forma de se consolarem a si mesmos, porque acabam por acreditar tanto na realidade que criaram como as pessoas a quem mentem. O seu objetivo não é mentir, mas sim compensarem os déficits que os caracterizam para alcançar a estabilidade interior. A mentira é a ferramenta a que recorrem. Uma parte da pessoa reconhece que aquilo que diz não é a verdade absoluta, mas também sabe que precisa de acreditar nessa variante para alcançar um equilíbrio interior necessário. A partir de certa altura, esta prefere acreditar na sua própria realidade do que na que partilha com o resto do mundo. As causas da mitomania são desconhecidas, mas acarreta imensos fatores sociopsicológicos e enfatiza uma situação social, dependendo, portanto, das circunstâncias que envolvem o indivíduo. A principal causa e o principal objetivo é a aceitação daqueles que o rodeiam. Como diz o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, a principal mentira é a que contamos a nós mesmos. Ou, como disse Anais Nin, a origem da mentira está na imagem idealizada que temos de nós próprios e que desejamos impor aos outros. Embora os adolescentes das últimas duas décadas tenham consideráveis diferenças em relação àqueles que os antecederam, também podemos contabilizar o que difere os adolescentes dos anos 90 dos adolescentes dos anos 0. Os adolescentes dos anos 90 ainda são marcados por um sentido de autoridade e respeito que os faz confiar e ter alta consideração pelos adultos, contrastados pelos dos anos zero, que são desconfiados por natureza. A juventude dos dias de hoje é incumbida de uma autonomia maior graças ao rápido desenvolvimento do nosso mundo. A última geração está mais suscetível e exposta aos perigos que o rápido crescimento das tecnologias acarreta, porque podem nos aperceber que esta condição isola as pessoas em vez de as aproximar e criar ligações entre elas. Ao ganhar sentido de autonomia e independência, alguns adolescentes quebram por completo as ligações que têm com a sua família e a sua cultura. Para além disto, a internet potencializada pelas redes sociais pode diminuir os direitos de privacidade que qualquer cidadão merece. A geração de 90 possui um forte sentido de identidade pessoal, sabem quem são e defendem aquilo em que acreditam. Conseguem resistir mais facilmente à pressão social a que estão condicionados na escola, na internet ou entre os seus amigos, em vez de seguirem por um sentido de estética ou popularidade. Mas tendo em conta a variedade infinita de escolhas e possibilidades que estão expostas aos adolescentes nos últimos tempos, podemos considerar que se tornou fácil para eles perderem-se no meio de si mesmos. O resultado são jovens cujo gosto musical reflete uns valores, os sonhos académicos refletem outros valores completamente diferentes e os seus amigos representam ainda outra vertente, tal como as suas crenças religiosas. Há tanto a acontecer à sua volta que perdem contacto consigo mesmos e tornam-se confusos quanto aos seus interesses. Mas não me entendam mal, não quero afirmar que os adolescentes dos anos 90 são melhores do que os seus descendentes em nenhum aspecto. Estou a tentar contrastar o ambiente a que ambos os grupos estiveram expostos durante o seu crescimento. A cada dia que passa, o mundo torna-se incrivelmente complexo e os jovens de hoje são tão complexos quanto o ambiente em que vivem. Tendo esclarecido isto, é entendível que, tal como existem casos que se enquadram nestas definições, existem outros casos que são à parte. Mas a tendência do desenvolvimento humano aponta para os fatores de que vos falei e cada vez mais se aproxima dessa vertente. Existem casos de diferente intensidade, casos exagerados e casos moderados. Este estudo não é uma regra, é uma reflexão. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Chegou a hora de saber as reais intenções das pessoas e impedir que elas tirem vantagem de si. Apresentamos-lhe aqui dois métodos eficazes para desmascarar mentirosos. Inclusive, técnicas avançadas para arrancar a verdade até de atores profissionais e políticos. As que vão ser referidas devem ser usadas caso você esteja muito desconfiado da pessoa e ela se recusa a confessar. Esta técnica chama-se Céu e Inferno e cria uma espécie de fobia na pessoa e a única saída é confessar a verdade. Aqui usamos as forças que moldam o comportamento humano, dor e prazer, nos seus limites para nos revelar a verdade. Exemplo de uso. Se você acha que a sua colega de trabalho está a roubar o material do escritório da empresa, você diria, já sei da verdade. Sei também que já te estás a arrepender de ter feito isso. Podemos resolver isso agora. Podes-me contar tudo e esquecemos isso para sempre. Ninguém mais ficará a saber e tu continuarás com o emprego. Mas podes escolher um caminho mais doloroso. Posso ir até ao nosso chefe e contar-me tudo. Sabes que irias ser despedida, não é? Além do mais, a tua imagem ficaria suja. Imagina todos os teus colegas a comentar sobre o que tu fizeste. Portanto, para o teu bem, confessa agora e terminamos com isto de uma vez por todas. Se vincularmos dor intensa e insuportável à ideia de mentir e prazer imediato à ideia de falar a verdade, ela só terá uma saída, falar a verdade. A técnica que se segue é chamada de curto-circuito. Você cria uma confusão mental na pessoa enquanto implanta sugestões diretamente no inconsciente. Ela ficará confusa com a frase de abertura e entrará num leve transe enquanto você começa uma frase com comandos implícitos que serão completamente absorvidos pelo seu inconsciente. Exemplo de uso. Podes muito bem acreditar nas coisas que pensavas que sabias. E, se queres dizer a verdade ou não, a decisão é tua. Portanto, diz-me a verdade agora. Esta sentença é degustada pelo inconsciente da sua totalidade. O comando dizer a verdade, diz a verdade, muito importante, o inconsciente não diz uma negativa. E o comando agora são enviados diretamente para o inconsciente, sem a pessoa, a parte do consciente, se dar conta e mostrar resistência. Este programa teve a locução de Francisco Palma, Margarida Rodrigues, Margarida Sá e Valentina Rodrigues. E realização de Francisco Palma, Margarida Rodrigues e Valentina Rodrigues.